Até comandos, baby. Solo Fidel. Derreto de Cuba. O pau come no centro, a vizinha reclamando que a madame tá gemendo. Mas não é nada não, é só inveja da vizinha. Pois aqui em casa só rola pancadinha. É pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha. É pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha. Tome pancadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha. Chora, Fidel. Só tem vizinho de olho grande, Fidel. Acho que ela quer entrar na festa. É festa da árvore. Até Cubanos, baby. De noite lá em casa, o pau come no centro, a vizinha reclamando que a madame tá gemendo. Mas não é nada não, é só inveja da vizinha. Pois aqui em casa só rola pancadinha. É pancadinha, dinhadinha, é pancadinha. Pancadinha, dinhadinha. Tome pancadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha. Tome pancadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha. Fidel, ela não aguenta. É pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha. Tome pancadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha, é pancadinha, dinhadinha. Solo Fidel, derreto de Cuba. É swingado. Até Cubanos, baby. I love you.